aqui diretamente do Clube Planalto, as emoções do Carnaval de 1982. Rádio Paraná Sul, programa São Normal e o melhor do Carnaval. Rádio Paraná Sul, o melhor do Carnaval preparou para você. E a festa continua, minha gente. Aqui, muito calor do Clube Planalto, mas a festa continua animada.